05, autorizado alinhar em cima 100%. Megalema, Tema 00, tá bom. Em retângulo ao controle. Se não está ficando de lixo. Tango alto, eco. Os 304, no solo 36. Sobre a direita, chama o sol Salvador, 121, no décimo nove. Direita, 219. 304, confirma a condição da pista, escarraria? Está um pouco carregadinho. 304. Salve, Romeu Vitor, até o serviço radar terminado 5368 de Salvador, para serviço de informação de voo e alerta, chame centro do Recife. Em 126 decimal 0, caso negativo 128 decimal 8. Autorizado, alinhar e manter pistão zero. Alinhar e manter pistão zero, 103179. Número 005, decolado aos 39. Chama agora o controle Salvador, 120, décimo 8. 208, legado. Foi o controle, muito bom dia, Rovera 95. Contato radar, Supervia, saída Arco 1 para o nível 360. Arco 1 360, você dá de voar à direita direto lá, para ver a formação? Já não sei o qual contato de direita é direita elétrica, se tiver condições. Direita elétrica, obrigado. Chama a torre Salvador 118, decimal 95. Torre Salvador, Papa Romeo Mike Eco Zulu. Papa Romeo Mike Eco Zulu, visual com o campo? Negativo aí. Papa Romeo Mike Eco Zulu, chegando para o Palácio da Ponte, forte visual com o campo. Foi para visual, Mike Eco Zulu. Autorizado no colapso, pelo zero, vento 170 graus, 0,3. Visual confirma o Mike Eco Zulu. Mike Echo Zulu, autorizado o cruzamento final 1028. Reporte eixo livre. Botar o eixo de Vista 10, o Mike Echo Zulu. Recessor do cruzamento momento. 3 mil metros, chuva leve. O Hotel Romeu, preciso. Queria repetir a mensagem do Hotel Romeu, chegou intercontado. Decolado aos 4-1, chama agora o controle Salvador 120, decimal 8. 120, 73, vamos fechar o corpo. Controle Salvador 73, vamos fechar o corpo. Bom dia. Bom dia, 131-79, contato radar, suba via, seja segunda para o nível 320. Via para o 320, tem 3179. Seu nome é 31, na sua identificação, dessa via chegada bom, fui para o nível 080, o QMH 1021. Peço do Lu, trato avistado, autorizado base, reporte final no 7. Reporte final no 7, Zulu. Dois minutos para a posição onde o serviço radar terminado, chame o controle Aracaju em 120, decimal 3. Aracaju 203, 2796. Corre 2142, pode esperar. 14299, autorizado a alinhar e manter o tiro zero. Ali você do zero do 4-3-2-2. Bom, fechando a minha 3, não é? Tem o pai que acusou, ingressar no final, baixar e travar. Tudo bem, ideal. Injeção eco, quando no ponto ideal, desce para 4-10, quem é down no 0-2-1. Ok, 4-10, 1-0-2-1, na rua de top, você também. Eu tenho 3179, pode ir lá direto, pode ir lá. E Lisa, 3179. Lisa, 3179. 0-9-10. Aliás, livre de colagem do 4-2-2-2-2-2-2. Hotel Romeu, informação agora de Salvador, o teto de 900 pés, visibilidade de 3 mil metros, chuva moderada. Hotel Romeu, precisa continuar para Vera Cruz, alto, não atrás conhecendo o setor, autorizado frequência livre, do Hotel Romeu. A Mike, Papo do Jetway, reposta na Jetway Papá, fica até a mão em meditação no Patigo. Educação, deixa eu ver a chegada até o Médio 1, para o nível 090, QNH 1031, reduza para 3509. Número 095, chama o centro Recife em 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 26-0288, obrigado, contato permanente. Permanente, bom voo. Mike Eco Zulu, 0 solos 4-6, Lula na órbita, no 4-5-3. Autorizado ingresso, reporte aéreo do centro, cabeceira do sétimo. O 4299, decolando os 47, chame agora o controle Salvador, 120-8. 208-4299, boa. Chegada atualmente, 1 é para o nível 100, Senegal 1021. Essa Serra, fica atento ao Picote 76, ingressão no 44. Sorte na ataque de Oscar. Sobre nível 320. São Bruno 320, 4299. Desça para o nível 050. 1160, desça para o nível 060. Nós chamamos centro Recife, 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 12835, 1238, 73179, bom dia. Bom dia. Uniforme, aposto na papá. Mike Fox, Jetway, informe que possui a licitação do controle, vai manter a posição por aproximadamente mais um minuto. Reduza para 2209. Hotel reduza para 2209. Tango Eco, vetoração para sequenciamento, curva direita para a 170, limite a radial 270 de Salvador. Mike Fox Watch 3, autorizado da decolar, pista 17, vento 130 graus, 08 mais. Radial 270 de Salvador. É, confirme a tua, sabe qual é? 170, Índia Tango Eco. Ok, direito 170, setando zero. Descendo para 4.000. E reduzida para 2.000 pés, Índia Tango Eco. Isso não avança para 3.000 pés. 3.000 pés, né? 39. Roger, você informa, autorizado cruzamento, pista 1735, suporte na Quebec. Mike Fox Roger Train, decolado 52, chama agora o controle Salvador, 120, décimo 8. 1208, X-Ray, bom dia. Bom dia. Salvador, Papa Romeo, Mike Fox, X-Ray, decolou na sua escuta. 4299, foi por último, ótima. Boa, ótima, 4299. Papa Romeo, Mike Fox, X-Ray, contato radar, Cidazinha, saída Sango 1 para o nível 430. Sango 1 para o 430, X-Ray, obrigado. 1160, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa norte, o limite é radial 280 do VR de Salvador. Nós, 2 Salvador. 3-1, continue com a esquerda por a 200 e desça para 2.000 pés. Desça 2.000 pés, 139. Tio, o índio está no arco. Passou a sua, você sabe? O que é? 1.960 para 4.000 pés, que é negócio no 721. 4.021, 1.960. E uma atração disso para o nível 050. Tango Eco, curva esquerda, proa 050, limite localizador. Ok, esquerda 050, indicado pelo localizador. Decolado ao 55. Chame agora o controle Salvador 120-218. 20, ótimo, Papa Serra. 235-238-42, bom dia. Bom dia. Bom dia, 631, Papa Serra. Pelo 631, esquerda, pro 190, guardando ainda uma proa. 190, guardando, 131. Oliac, Papa Serra. Papa Serra, contato radar, suba via, saída Momo, para o nível 200. 200, subida Momo, é Papa Serra. Zero com a direita, pro 040, o limite radial 290 de Salvador. 040, repetição 290, 190. Dia 1 é comandando a proa, aguarde para curva à direita. Tem uma tenda proa, aguarde para curva à direita. Seja 1, esquerda, proa 180. Esquerda 180, da 319. Prêmio 31, esquerda, pro 145 autorizado. Sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 45 autorizado, vai ser mais estabilizado, 31. Já tem um eco curva à direita, pro 120, autorizado. Sinal ILS X-Ray, pistão 1 a 0. 120, autorizado. Corra direita na proa 110, nessa proa intercepte o localizador, gol 1160. 110, nessa proa intercepta, gol 1160, interceptou. Chame para o instalador 118, decimal 95. 395. Se possível, inicie a redução para 180 mais. Bruno, bom dia. O ajuste 021, continue a aproximação, reporte visual para a pista, palmo chuva sobre o campo. Vai reportar visual, 319. Chame a 311, tive a nave que pousou, reportou pista molhada e... pouco escorregadia. Sim, 331, obrigado. Mike Fox X-Ray, estuda e mantém nível 360 restrita X-Ray. Por meu Mike Fox X-Ray, chama o centro restrita 128, decimal 35, ao término 123, decimal 8. 2835, primária, o Mike Fox X-Ray, restrito 360. Bom dia. Bom dia. 1-0, vista para 2-0-10. Autorizado sinal ILS X-Ray, pista 1-0. 2-0-0, autorizado sinal 1-0. Dia Tango Eco chama Torre Salvador 198, decimal 95. Torre Salvador 198, 95. Beleza, Gol 960. Eu gosto para chamar a Torre, Gol 1160. Filha Tango Eco, como está uma olhada, chuva sobre o campo. Ok, fica malhada, fica do campo, fica do campo, fica do campo. Funcionando é 311, o solo 01, livre à direita, achando o solo Salvador, retorno 21, 19, reporte, pista livre. 209, reporte, pista livre, informa a chuva bem forte na zona de toque. Senhor direto. Redução para a velocidade de aproximação, informa que o carro supersede, meia dúzia de milhas para frente, o tipo um Bravo Eco 58. Redução, 9-6-0. Na sua linha de educação, deixa a via chegada a BOF para 2010, Kennedown 021. Zero, chama a Torre Salvador 118, decimal 95, informa agora perto de 400 PR e em visibilidade de 2.600 metros. Obrigado. Confirmando chuva moderada, com 1160. O Eco, a pista está livre, vento no 30 graus, 099, suporte visual. Batalha visual. Torre Gol 1160, 2.600 em Serra agora. Número 60, bom dia, Chico 1021. Salvador operando agora em condições de instrumento. Teto estimado em 400 pés. Visibilidade 1500. Chuva de moderada a forte na final da aproximação. Continua a aproximação agora na pista livre. Está seguindo o tráfego da Bravo Eco 58, final de uma milha. Agora pista livre, 960. Vai reduzir de uma peça. Pode papar o Fran, escuta. Só apagou o Fran, escuta. Teto estimado agora abaixo do mínimo para o decolagem da 1-7. Confirma intenções da guarda, melhoria ou procede para o evento? Alinhado na 1-7, confirmo se compreende correto, mas aguardar o pouso da aeronave, eu disse melhor. Só que incêndio. Então, é o pouso autorizado, pista 10, tempo número 0-0-1-2-1. Solo, 105, reporte pista 90 livre. Tá bom. Minha torre estava dando 1-8, decimal 95, forma chuva forte, grato pela execução. Ela vai chamar a torre 1-8-9-5, Lima Hotel. Salvador está passando Lima Hotel. Papagogo Lima tem hotel, time 3021, continua a aproximação, reporte externo. Vai reportar externo, Lima hotel. Você já pega o Eco, confia em pista livre? Ainda não. Como é que isso é isso? Tudo lá, tá bem? Sim, sim, e a gente já pega o Eco, chama 209, boa. Pista livre, suporte visual com campo. Reportarei. registro em 1-2005, alterno 1-2005, decimal 4-5. Lima, hotel, só vou operando em condições de instrumento, estimado em 400 pés, visibilidade 2000, chuva de moderada forte na aproximação final. Pesado sobre o campo, chuva pista molhada, vento uma centena, 1-0 nós, reporte com o avistando. Avistando, no solo 07, livre na Foxtrot, chame solo 209. Foxtrot, qual a altitude que avistou? Até algum senhor, vento 1-0-0 graus, 1-0-0 graus, pista ali, reforte avistando. Você está avistando ali no hotel. Estou indo para o hotel, avistou agora, passando 600 metros. Lima Tantel, os autorizados pistam 0, vento 1-0-0, 1-0-0. Esse povo, Lima Tantel. Aumentar a intensidade da luz aqui, Lima Tantel. Confirme. Tá tranquilo, já avistou, tá tranquilo, eu vou estar até amanhã. Só vou ficar até agora estimado em 400 pés, abaixo de mim, então eu coloquei o dono sete. Confirme se intenciona aguardar a melhoria ou vai seguir com o zero. Então, se a gente conseguir táxi via pista, chame livrando 35. O 2 Salvador, Oxa 63, 12, pode ficar dando 0 pronto? Oxa 63, 12, pistão 0 e mantém. Prima tem na 10, Oxa 63, 12. Até o solo 1-0, e já delta chama o solo 1-9. E aqui em Rio 2, estrada 0 do Colo, 0 do Vento, 0 0 0 0 0 0 Quando ele entrando ali, não mantenha a posição antes da Mike, fechando o solo 2009. Acabou o fundo. Quando ele entrando ali, não mantenha antes da Mike. Tem o tráfego com o transporte de firme, que vai seguir o táxi via Mike. Mantenha antes da Mike, chame 209. Seu papá, informe, anima, tem pistão zero. Ninja, tango, confirme pátio. Cruzamento, zero está. LA3-1-2, decolado 1-2, chame 208, por favor. 208, vamos trabalhar em LA3-1-2. Controle, Salvador, bom dia, ou chame LA3-1-2. Meu nome é LA3-1-2, contato a DAS, subavia sair da PUCA para o nível 350. Bucra 310, Oxa 6312. Pistão 71, autorizado, final e LS X-Ray, pistão na tela, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, LS Whisky da 1-0, reporta estável, gol 2-1, 7-1. Eu vou fugir, tu mantenha antes da papá, ok? Para dar passagem ao tráfego no Mitsubishi. Até o cruzado, cruzamento, via passar até a parte 5. Fecha o Golf, uniforme, decolado 04, chama o controle 208, por favor. 208, obrigado. Do uniforme, contato radar, subavia, foi decorar 1 Bravo para o nível 100. Mantendo a Coral 1 Bravo. Seja o meu Golf Vitor, está autorizado. Via Papá, cruzamento 1735, Quebec, Mike Lima, chame 219 na Lima. 2010, General Marcelo 21. Seleção 2, retorno Romeu Foxtrot 09. Fox 08, Grato 63, 12. Papa Golf, pista 1-0, cruzado Léo Nicolau, vento 1-40 graus, 1-49. Cima. Estabilizado em LS. 2171, chama a torre Salvador 118 de Palmas e Senhor. 295, bom dia. Bom dia. Papa Golf, decola 18 no controle, 208, bom Golf. Nossa, 208. Papa Golf. Papa Golf, contato radar, Cidadia, sem dar a coluna para o 080. Golf, Arborona para 080. Por 2171. Bom dia, Dimitrão 021, operação instrumento. Teto estimado em 800 pés, visibilidade 4000. Agora sem chuva sobre o campo, a pista permanece molhada. Vento 140 graus, 129, reporte visual. Reportará, 2171. Na 312, chama centro Recife, em 1-2085, até 1-2545. 2005-2545, Ocha 63, pro 2. Quando você já estava no SGCS, né? Livre de Bandit Rios, Gona 230, após o ITAP. ITAP na proa, obrigado. Solos 2-1. Viva direita, chama 2-1, décimo nome. Direita 2-1, vou 2-1, 7-1, viado. Só pra informação, avistou mais ou menos 450 pés e a chuva moderada no segmento da curta final, tá ok? Sim, chegou 2-1, 7-1, direto. Olha o Oscar Papagão, que autoriza pro áudio esquina, mantendo 3-1. Confirma a pergunta do destino, Oscar Papagão. 242, sobre o mar. Sobre 242, autorizado continuar a subida nível 080. Foi direto destino, Oscar Papagão. Posso subir para o 080, na proa 242. Corrigindo, suba inicialmente para o nível 060. Forma tráfego 12 horas, 4 milhas, rumo sudoeste, cruza nível 065, subido tipo um cara. Ok, 060 inicialmente. Pista no 0, cruzado alinhado e colar, o vento 1,960 graus, 1,09. Pista alinhada e decolar, 0,0. Autorizado, cruzamento da pistola 7, papá, estacionar para conferir. Decolada 25, chama o controle 1208, vovô. O 3304, curva da direita, imediato, confirmações, ok? Sim, 3304, na presente, chama o controle 1208. 308, obrigado, Maria. De 6010, visibilidade de 4 mil metros, chuva moderada. Controle Salvador, 3304, bom dia, pedigiu a direita logo após a rolagem, conforme a faz. Este é o 3304. Contato radar, supervia saída árvore 1 para o nível 360. Beleza, da esta posição pode atuar árvore. Cada presente, se tiver condições, com a direita para onde eleva. Para onde eleva? 3304. Até que eu completar a curva, ele deu. A golfe suba e mantenha nível 080. Quando possível, estimar de pouso. Golfe vai subir para o 080. Está estimando o pouso. 1-3. Confirmando, 1 a 3 2 a 5 1 a 3, 2 a 5, sempre. Voo 230. Voo 230, chama a torre, Salvador 118, decimal 95. 1895, obrigado e bom dia. Bom dia. Estimado de 400 pés, visibilidade 4 mil, toma pista molhada. Gente, chamará visual. que o papai sumiu até o meu? Fala o meu, sumiu até o meu, prossigo, controle. Chegou o Papa Romeu, sumiu até o Romeu, informo, é, confirmando seu destino a Salvador. Gente, o Fox Salvador está operando ainda por instrumentos o teto de 600 pés, visibilidade 4.000 metros, chuva moderada. Segura 230 para atravessar o pistão a zero molhada, pois autorizado 950 graus, 90 graus. Autorizado 90, DCG. Era com isso, Zulu até o meu. Gente, voltando para a Vera Cruz, controle ciente, frequência livre, Zulu até o meu. Salvador, bom dia, são 3663. Ponto de espera da 10, visual aeronave final, pronto. Só 3663, aeronave na curta, 37 da Lua, após passagem, autorizada ali, mantém a pista no zero. Após o 37, ali mantém não no zero, 3663. Agora estamos em contato com a torre novamente, porém as últimas informações foi a que foi passada pelo senhor. Aguarde. Confirmação agora com a Torre Salvador, teto de 800 pés, visibilidade de 4.000 metros, com chuva nas vizinhanças, sem chuva no aeródromo, o Zulu até o meu. Fecha luz, Polo 9, bom? Zulu 9, bom, 260 graus. 3.000 metros, pistão agora, decolagem autorizado, vento nas 600 graus, 9 graus. Livre de colagem, atenção no zero, tá na 3663. Mas só entre em contato novamente com o controle, o Zulu até o meu. Tantas 304, chama o centro aí, 6126 decimal, 0 ao pé de 128 decimal 8. Vai chamar o 3663. Está, 3663 de quadro 235, estou encontrando o meu 20 nesse momento. 08, boa. Controle, está 3663. Meu 3663, contato radar, suba via aceitação, coluna para o nível 340. Via Sabona, 340, possível, não, bom dia. É possível, Wheeler, da 3663.